Eu só quero e espero ver seu nick online no Steam, vê-lo em game no CS, saber que tem um convite esperando por mim. Por quê? Contigo a vida inteira. Já falei, nosso amor, nada jamais vai defusar. Os teus headshots fizeram pra sempre refém meu coraçãozinho. Nosso amor resiste a mil ordens de botins. Deixa o stack, a sorte é barém. O mundo vai ouvir o fulgor da WP. Mesa de diversão começando a sua centésima, quadragésima, segunda edição. Corta pra 18 agora, corta pra mim agora, corta o pinto do mamute pra ver se cresce maior. Uou. Isso. Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre o nosso clube da vergonha. Nós vamos fazer aqui uma mesa redonda para admitir nossas maiores vergonhas no mundo de jogos de diversão. O que geral jogou e a gente nunca jogou. Caralho, caiu tudo aqui. Puta merda. Isso, parabéns, hein? Boa. Legal. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente, tem o Lápis. Nunca vi Matrix. Não, pô, jogo em diversão. Você jogou Matrix, qual é que é o nome daquele? Enter the Matrix, aquela bosta lá, ou então... Ah, joguei pra caralho. O Mestre Splinter. Entrei. Mano, eu pensei que ele ia ficar sem falar nada, cara. Então, beleza. Senhor da Eternidade. Nunca joguei jogo da velha. Jogo da velha é a maior vergonha da minha vida. Eu acho que o senhor da Eternidade não tem vergonha de nada, cara. Nada. Não tem vergonha de jogar jogo nenhum. Tem vergonha. Ele sai com essa cara feia dele na rua aí? Cara, eu tenho muita vergonha dos outros. Aí não sobra muito pra mim mesmo, entendeu? Porra. Humilhou, agora sim. O Crush! Eu nunca fui no puteiro, conta. No GTA? Pô, cara. Cara, puteiro é um lugar de jogos e diversão. Não é? Cara, pra mim é. Eu penso que é. Crush. Oi. Nova York, setembro, Crush. Fechou. O Gustavo! Fala aí, galera. Tô mais ou menos. Meio bosta. Tô meio bosta hoje por contar meus segredos e tem muito jogo que eu não joguei pra caralho. Jogo que eu não gosto. Eu não gosto, eu acho meio bosta. O Vini the Trooper! Eu nunca ganhei o campo minado. Puta, eu também não. Caralho. Ninguém ganhou. É. Nem no Very Easy. Cara, eu nunca tive paciência, brother. Paciência é o jogo. Eu também não jogo. Não, eu nunca tive paciência de ganhar o campo de nada, é diferente. Ih, caralho, tem muito gente. Guilherazos! Yay! Caralho! Beleza. Cada um que entra nessa porra entra com mais disposição que o anterior. É muita disposição. Guilherazos! Yay! Agora eu tenho uma Nerf Gun no trabalho! Uau! Cara, você é que nem eu! Eu tenho três! Ai! Ai, ele é o menino rico, o dono da bola! Ui! Eu fui pra porcaria dos Estados Unidos, que esse negócio é batata pra caralho. Eu enchi a mala de Nerf. E o ogro, ele mesmo. Eu nunca assisti Cidadão Kane, mas tô jogando Last of Us. Isso conta pra alguma coisa? Conta. Oh. Mas aí a piada que eu ia fazer do Rosebud, não vou fazer pra você não, que é sacanagem. E é isso aí. Nessa semana, Final Fantasy, Metroid, Quake, Half-Life, Kingdom Hearts, puta que pariu, vai se fuder, tudo isso e muito mais. Depois de e-mails. E-mail pra caralho. ouvintes. Aqui é a Regina, a voz do Google. Vou ler o Etravisão Maior de hoje. Etravisão Maior de Suma Drogas. Dois pontos, abre aspas. Olá, BF soqueiros que usam tangas. Tem muito tempo que não mando um Etravisão Maior e realmente vocês estão numa mara foda de só falar de jogos atuais. Mas, em relação ao FIFA 13, como o Ipazo no tweet, vamos aos fatos, mandei rage quit. Pensei que o elapso tinha quitado, me subestimando, mas foi meu notebook que não estava ligado na tomada, ou seja, modo econômico, que não aguentou o FIFA, o navegador cheio de abas e o tweet aberto, skip office ao mesmo tempo, ou seja, deu ruim. O elapso deve ter percebido pelo fato de eu começar a tocar pra fora do nada, e também fiz um gol contra bizarro, isso foi pra limpar minha longa, ou o que sobrou dela, mas isso é, outro dia rola uma revanche, ou não, abraços, BFSTAMGURSDOPASSRVRNLHODWN, ou não, fecha aspas. As cartinhas referentes ao último programa, The Last of Us, num programa separado, durante a semana. Beijos. Lápis, já acabei de ler. Pode vir me limpar. Aquele que já jogou todos os jogos que acha que não precisa se envergonhar de, que atire a primeira pedra. Tem uma tática de... Tem uma técnica de Final Fantasy Tactics que é isso. Trollstone. É irado. É irado é 10. É irado é 10. Então, já que todo mundo aqui tem uma pequena vergonha dentro do coração, alguma coisa pra admitir, eu queria saber quem quer ser o primeiro pra botar pra fora, meu irmão. Eu vou botar pra fora aqui primeiro, porque a minha é grande. Opa. Opa. Coloca na mesa aí. Isso. Ah, vou... Peraí, deixa eu botar na mesa aqui. Beto Carreiro. Peraí. Boa. Pronto. Porra, tá pesado. É, eu nunca joguei inteiro Ocarina of Time, nem a máscara do Majoka, nem nenhum outro que veio depois. Parei no elo com o passado. Eu também não. Aí, eu nem eu. Somos dois. Somos três? Cara, somos três. Eu joguei esses aí, eu não joguei, não. Eu só joguei os de DS. Conta. É, mais ou menos, mais ou menos. Cara, eu fiquei quieto esperando alguém gritar, tipo, caraca, como assim e tal? Aí rolou aquele silêncio. É. Aí depois eu pensou. Aí começou, eu também nunca joguei. É o esqueleto que todo mundo tem no armário. É, exatamente. É, eu, Crusher, Vini, Ogro também, que falou? Ogro? É. Somos dois. Eu joguei até metade o Link to Past. Ou passei da metade, não lembro, eu nunca terminei. Ah, não importa, cara. Metade daquele jogo é relativo. É. Próprio esse que tu falou, o... Carina, esse que não importa. Carina. Esse que não importa aí, o Carina. Na verdade, quando o meu amigo tinha o Nintendo 64, porque ele era o único cara que tinha o Nintendo 64, que todo mundo tinha PlayStation. Isso. Mim. PlayStation! PlayStation! Eu chegava na casa dele e ele tava jogando seu negócio, aí eu pegava o controle, jogava, ah, que legal, que maneiro, o jogo é bom, mas nunca joguei até o final, eu mesmo só peguei um pouquinho emprestado pra ver como era o jogo. Isso não conta como jogar, né, cara? Não conta. Eu joguei o Templo da Floresta no 3DS do Neo, amigo nosso lá em São Paulo. Tava chovendo em São Paulo, né, sempre. Aí joguei o Templo da Floresta. Me senti muito orgulhoso, mas foi o máximo que eu fiz. Mas o que o Ogro explicitou é o padrão, né, de quem não jogou esses Zelda aí de 64. É os possuidores de PlayStation. É, junte-se a nós. Solidariedade. Entrei nesse barco aí. Está entre nós? Eu estou sempre entre nós. Senhor não teve um PlayStation e teve um Nintendo 64. E um Master System. Certo. Então eu queria saber qual a sua opinião sobre as pessoas que nunca jogaram Ocarina of Time nem Majora's Mask. É, cara, são lixo de pessoas. Lixo. É a mesma opinião que eu tenho sobre as pessoas que não jogam Passaporte. Não, você reparou que eu nem falei nada. É verdade. É a opinião que eu tenho sobre as pessoas que jogam LOL. Eu não tô triste, eu tô decepcionado, entendeu? Eu tô decepcionado, pai. Porra, esse cara ainda tá aí, porra. Fazendo o quê, porra? Tô um pouco chateado. Chateado. Então, Vini, fora o motivo de você não ter o videogame, é porque isso é uma coisa plenamente remediável, tendo não, visto aqui. Não, não, você não sabe como é que foi a infância do cara. Vai que todas as crianças de Nova Friburgo só tinham PlayStation. Tipo, não vendia 64. Aí ele ia ser um brother que compra o 64 pra de nego poder jogar 64. Não, ele ia ser o otário, que é o único que tem 64, que é isso que as pessoas eram na época, que era o único. E aí ia jogar. Rua. Ah, o otário que tem 64 da rua. O otário da rua que tinha 64 jogava War God. Não, caralho, War Gods é muito foda. Olha o otário da rua. Porque, por exemplo, eu morava num condomínio que tinha 13 prédios. Então tinha um grupo de otários, o grupo de otários do condomínio. Mas assim, eles eram otários que eles foram elevando a categorias até que eles eram, pô, os caras deixados de lado, mas eram aqueles caras maneiros, porque eles tinham o 007, Mario Kart. Mas não só porque o cara é otário, que não quer dizer que ele não é maneiro. Não. Eles eram maneiros, mas eram maneiros otários, porque eles tinham 64, entendeu? Na época isso era ser otário. Hoje em dia é maneiro, assim. Deixa eu ver se eu entendi. Tem três tipos de pessoa naquela época, né? Ou a pessoa que era rica e tinha o Nintendo 64 e o PlayStation. Era a pessoa que tinha o PlayStation, era a pessoa normal, padrão. E exato, tinha a pessoa otária, que era a pessoa que tinha o Nintendo 64 somente. Pô, mas por que você considera a pessoa que tem o Nintendo 64 otária? Não, mas é uma questão de todo mundo. Ele é o único que não podia pegar jogos com os amiguinhos. Isso, é porque criança, né? Criança tem esse tipo de julgamento, né? O otário que tem 64. É o cara que ia comprar um jogo pirata e pagava, sei lá, 60% do valor do cartucho original. que com o mesmo valor eu ia no camelô ali, no otário e no outro cara que eu comprava, o camelô. Falar, então, o que saiu de novo aí? Ah, tem Tekken 3, The King of Fighters 98, Guilty Gear, tem Street Fighter Collection e outro jogo aí. Ah, tá me vendo. É da fona. Mas na minha infância, as pessoas, pelo menos aqui em Niterói, meu círculo de amizades tinha muita gente com mais 64 do que PlayStation. Porque você só conhece otário, seu otário. Ó, é vacilo aí no esculacho, não. Ó, a galera de Friburgo, pelo menos meus amigos, a grande maioria tinha PlayStation mesmo. Só um cara tinha um 64. Alguém tinha um PlayStation da galera que não era pipipichu? Não? Claro que não. Vizinho meu. Aí era ser mais otário que o otário do 64. Exatamente. Esse amigo meu, que tem aí o PlayStation. Exatamente. Ele é a única prisão pessoa que tem um PlayStation que ainda funciona que eu conheço. Olha só. O meu PS3 roda jogo de PS1, pô. É normal. Cara, o meu PS1 eu dei pra um amigo da minha mãe. Ele ainda funciona. Roda jogo pirata. Pois é, então parabéns, né? E o meu caso, que eu tive um 64 e não joguei Zelda? Eu sou o quê? Opa, então explica. Então, otário. Agora você tem que dar. Então, eu acho otário, que... otário da zoeira nível 15. Eu acho que chega até a hora, então, Crusher. Por favor, explique o que te manteve afastado desse jogo que já rendeu um dos melhores, se não o melhor episódio do Eu Gosto de Jogos. Peraí. Pô, cara, eu não sabia. Crusher, você teve o 64, mas você vendeu pra pegar o PlayStation, não foi? Não, foi o contrário. Eu tinha o PlayStation contrário. Por muito caralho, tempo. Caralho, cara, tá ficando caras de pau pra você. Aí, cara, eu fiquei com o 64. Vai. Uma merda. Cara, não sei, nunca... Primeiro que eu sou burro, né? Eu não sei jogar esses jogos, né? Começa por aí. Por que que você cortou seu próprio cabelo? Porque eu sou burro! Eu queria jogar Mario 64 e Banjo-Kazooie. Eu não, nem sabia o que era Zelda, cara. Banjo-Kazooie é fodão. Banjo-Kazooie é fodão. Não. Essa vergonha você não tem. Não, essa não. Eu também tenho, essa aí, ó. Mas, Splinter, o que que você tem a dizer para o Crusher que teve um Nintendo 64, nunca jogou nem Ocarina of Time, nem Majora's Mac? Ele tem um Nintendo 64 e nunca jogou nenhum desses dois jogos? Eu tive. Ele teve, né? Mas peraí, eu quero deixar uma coisa bem clara. Não é vergonhoso nunca ter jogado Majora's Mask, de forma nenhuma. É, concordo. Mas não, até nunca ter jogado Ocarina of Time. Assim, nunca jogou 10 minutinhos. Não, 10 minutinhos eu joguei, né? Mas é a mesma coisa que nada, né? Não, 10 minutinhos. Cara, nada. Porra, você leva 10 minutos pra pegar o escudo? Aí é foda, né? Cara, mas a parada é que não jogar Ocarina of Time não é só vergonhoso, é trair a lei. Trair a lei, tá certo. Trair a lei. Obey the law. Mas eu joguei Banjo-Kazooie. Bom. Foda-se, aquele jogar Banjo-Kazooie não encobre sua vergonha. É, mas de qualquer forma, o que eu penso sobre o Ocarina of Time é o seguinte: você não pode chegar e falar sobre outros jogos, tipo, ah, esse jogo é muito bom, o melhor jogo que eu já joguei na vida. Você seu referencial é muito baixo. É verdade. Você nunca jogou um jogo bom, entendeu? Mesh Splinter. Tá, Mesh Splinter acabou de... Falou o cara cujo último jogo que ele jogou foi o Ocarina of Time. Eu? Ué, o último jogo mais novo que você jogou. Cara, eu joguei com o Ocarina of Time quando lançou, moleque. Eu tinha adorado. Aí nunca mais. Aí nunca mais jogou nada. Calúnias estão sendo ditas. Eu joguei ele várias vezes na época do 64 e eu tenho no meu 3DS. Tá bom? O ponto do ato é que você só jogou esse jogo no resto da vida. Você nunca mais jogou nada além disso. É por isso que é o melhor jogo do mundo. Você jogou esse jogo? Porra. Não, cara. Joguei vários jogos. Joguei muitos jogos. Então, tá. Eu, por exemplo, estou jogando o do 3DS agora, por exemplo. Então, Olha só. Esse negócio. Ainda digo mais. Vou ser ousado. E vou dizer que meu amigo Lapso, que é na biblioteca de jogos ambulantes, assim como o amigo Daigo, ele nunca passou por uma fase de MMO como eu passei, como o Ninja Inimigo passou. Então, se for colocar em horas de jogo, em quilometragem, eu acho que o Lapso fica pra trás. Pô, mas aí é foda, porque você me arrasta pra trás de você? Delícia. Acho que não, cara. Sim, o mais provável é que sim, no geral. Mas é, eu joguei mais jogos, então, né? Sim. Você tá falando. Indubitavelmente. E porque o RPG Online não tem fim, cara. Então não vamos falar. Não, o RPG Online é tipo infinito. Mas é que nem o cara pegador que sai por aí pegando todas e o outro que constrói grandes histórias de amor, né? É verdade. Tá certo, gostei. Tem o otário. Grandes histórias de amor. Qual desses é o cara do 64? Esse é o cara do... É o cara do WoW, do Ragnarok. Olha só, vou admitir aqui, o único Metroid, pra não falar que eu nunca joguei Metroid, eu só zerei, significa que eu só joguei, os outros eu não joguei, tipo, 5 minutos eu não joguei. O único que eu joguei e zerei foi o Metroid Prime 3 do Wii, desculpa. Ah, ele é inimigo, high five, eu também nunca joguei Metroid. Ah lá, pronto. Ah, eu joguei o Super Nintendo, mas nunca terminei também. Ah lá, olha só, hein. Metroid né? Eu acho que esse não é tanta vergonha assim não, hein. Então pronto. Pô, mas é uma série clássica, cara. Procura uma caveira mais escondida aí. É, mas é porque é uma coisa muito nintendista, né? É o âmago do nintendismo. É mais do que só Kirby. Mas é âmago. É verdade. Mas vou te dizer que de todos os jogos da Nintendo, foi Nintendo que eu mais joguei, dessa divina trindade Zelda, Mario e Metroid, o que eu mais joguei foi Metroid. Então esporra a gente aí, deixa expor. Então seus merdinhas, que vergonha! Vocês tiveram Super Nintendo no jogo de Metroid! Pronto. Não, mas me explique, por que você acha que eu deveria ter gastado horas e horas e horas na minha vida com dezenas de jogos da série Metroid? Não tem como explicar, cara. Qual é o diferencial de Metroid pros outros jogos, por exemplo, pra gente ter que jogar ele? Não sei, cara, não vou defender Metroid, eu não sou nintendista. Tchau! É isso aí, ogro! Porra, Sony, caralho, meu videogame é preto, porra. Porra! Não, mas olha só, Metroid, eu só joguei o Super Nintendo, tá? E eu só não terminei porque eu acho que eu tinha 11 anos e que tinha muita vontade de viver a vida e me perdia lá e falei, vou jogar outra coisa, vou jogar International. Alejo melhor que Samus. Mas, assim, a lembrança que eu tenho é de ser um jogo fluido pra cacete, assim, então vale muito a pena. Muito bom. Até o momento que você descobriu que a Samus era mulher, então você pensou errado. Pois é. Aí, eu não terminei até hoje por isso, porque não sei. E agora tem que jogar pra gravar um programa um dia sobre Metroid. Cara, eu só joguei Metroid do Metroid Fusion de Game Boy Advance, meia hora só. Depois eu cansei. Eu só joguei Metroid no Super Nintendo também e eu não terminei porque eu só peguei ele na locadora. Isso, cara, não é desculpa. Eu tô me sentindo, okay. Eu tô me sentindo super bem. Então, cara, eu vou poder admitir uma coisa mais escrota, então. Ó, um jogo do Super Nintendo que eu nunca zerei. Eu joguei um pouquinho, certo? Joguei, tipo, uma horinha. Serve uma horinha? Uma horinha dá pra dizer que é vergonha se você jogar? É claro. Mega Man X2. Sai daqui sai do meu podcast. Ah, sai. Desliga esse cara. Vai fora da América! Não, cara, só não vou tirar da ligação. Que esse cara vai dar mimimi de porra de programa que grava, que deu problema, não sei o quê. Porra, meu irmão. Porra, nunca vi o Zero Preto, não? Não, vi o Zero Preto no X4. Ah, Não. X2. Tu nunca mandou um Shoryuken com o Mega Man? Não. Mega Man. Tá. Tem 2 meses que eu zerei o Mega Man X2 no emulador, cara. Suficiente pra zoar o Ninja Inimigo. Isso, cara. Porra, eu tô envergonhado, pai. Vou até fazer um stream de Mega Man X2 por causa disso. Então vamos lá. Até agora eu sou o único que trouxe uma vergonha de verdade aqui defendida, hein? Então. Você não teria motivo pra não ter jogado. Você só foi cuzão. Na verdade, eu tenho motivo. Vai, então vai. Quando eu tinha um Super Nintendo, meu pai e sua... não era mais dono de locadora. Música de yoga. Mamãe. Eu eu não era mais, meu pai não era mais dono locadora, e teve uma briga de locadora e tal, eu tive que ir pra uma locadora lá perto de casa que não tinha nenhum Mega Man X, senão o primeiro, então por isso no Super Nintendo o único que eu joguei foi o Mega Man X. Depois, com os emuladores, minha mãe me deu de presente de aniversário, olha que mãe, um CD com mais de 700 ROMs de Super Nintendo. Over 700! Caralho! A ROM de Mega Man X2 tava fodida. A do Mega Man X3 tava funcionando. Aí eu joguei o X3. Bom, e aí, internet? E por que você não jogou o X2 e não baixou o X2 hoje em dia? Aí eu tive um PlayStation, joguei X4, Xbox e tal, e, pô... Não, a gente continua, né? Resultado, você é a segunda maior putinha de Mega Man, depois do Diogo, depois do Joe Rod, e aí você vem aqui e me fala... Admitir isso? Que nunca jogo. Você tava bancando o machão esse tempo todo com o Mega Man, e não interessa, você fala que você prefere prefere morena do que loura. Uhum. O que é importante é que você tá declarando que você deu a bunda. Perdeu toda a moral como homem. Vamos mudar de assunto? Mudar de assunto. Falando do Super Nintendo, alguém aqui nunca jogou International Superstar Soccer? Alguém nunca jogou? Todos continuam, por enquanto. Não eliminou ninguém. Que bomba! Então tá ótimo, é só isso. O importante, então esse programa sai. Vamos. Peraí, então agora, segundo nível. Todo mundo aí zerou a World Series? Eu só jogava verso. Tá, tudo bem. Uma boa desculpa. Normalmente também. Eu jogava. Uma ótima desculpa. O que eu mais fazia era jogar campeonato de pênalti. Caralho. E eu devo ter... Eu devo ter um password gigantesco daqueles anotado em algum caderno meu da infância. Não, mas... Se você coloca o password e depois joga qualquer outra coisa, ele perde o password, né? Caralho. É verdade. Mistério da fé. É verdade. Aí você não... É o maior motivo de desistência de World Series que eu vi na minha vida é isso. Porra, caralho. Eu quero que você me diga uma coisa. Nós já falamos aqui sobre Metroid, nós já falamos de Ocarina of Time, nós já falamos de Majora's Mask, já falamos de Superstar Soccer Deluxe, Mega Man X2. E agora eu queria perguntar pra você: o que você tem guardado nesse armário? Sai do armário, vai, sai do armário. Nossa, gente, que delícia. Então, cara, sério, eu já joguei várias vezes, mas nunca zerei Chrono Trigger. Não, chega. Nem... Saia do meu podcast. Perdi meu título de mais zoado. Valeu, abraço, até semana que vem. Aí reclama que eu coloquei mais. Aí conseguiram piorar o que não podia piorar. Cara, eu queria falar nada não, mas pelo menos o Baeri nunca, desculpa, o Killer Asus não fica tirando onda de como ele é fã de Chrono Trigger, entendeu? Isso é verdade. Caraca, Senhor Eternidade faz muita falta, cara. Por que tu foi embora, cara? Eu nunca fui embora, cara. Olha só, isso é verdade. Isso foi um ponto. Porém, por outro lado, quando a gente foi gravar o programa de Chrono Trigger, a gente falou pro Master Splinter assim, sei lá, uma semana antes, cara, joga Chrono Trigger. Ele falou, beleza, jogou e zerou pra gravar o programa. Caralho. Você tá aí há 15 mil. Se redimiu. Tudo tem recorde. Mas agora tá jogando LOL. Não tô jogando LOL nada. Então tá na hora de vocês me ajudarem e falarem, porra, semana que vem tem programa do Metal Gear Solid Peace Walker, que aí finalmente eu termino essa merda. Não vale a pena. Que isso, cara? Tá maneiro pra caralho, cara. Olha só, Guilherados, você tá com To The Moon aí na sua casa faz mó tempão. A gente ficou tipo, vamos gravar programa do To The Moon. Aí você, meu Deus, tem que zerar. Foda-se! Esse jogo é muito grande! Ou não? Quê? Foi na época do mestrado ou não? Sei lá, cara. Cara, isso não importa, cara. Quando o Baixo Fluxo começou, eu tava no meio do mestrado e isso nunca me impediu de nada. Não, cara. Isso, você tava no... Senhor Fodão. Não. 2010 eu tava no meio do mestrado já. Meu irmão, quando o Baixo Fluxo começou, eu tava no meio da minha graduação e isso nunca me impediu de nada. Verdade. Você continua. Nunca tá no meio ainda ou no final? Filha do caralho, porra. Tá no meio ou no final, cara? Mas e aí, por que você nunca terminou o Chrono Trigger? Você tem que dar uma boa justificativa agora. Ah, a mesma desculpa que eu nunca terminei o Final Fantasy IV e eu sou um dos caras que falam. Olha, Final Fantasy olha só, pronto, agora sim, ele paga de fã de Final Fantasy, gravou episódio de Final Fantasy e fez até depoimento emocionado no começo. Pronto. Tomou spoiler, ele tomou spoiler no dia. Tomou vários spoilers, assim. O cara tomou spoiler. E o 6 era possível, esse debole. Não, era mas o 6 eu só comecei a jogar. O 4 já tava... Olha só! Pelo amor de Deus! Cara, como é que a gente chamou esse cara? Cara, que maluco muito da zoeira que nunca jogou Final Fantasy também, cara. É, tem um cara da zoeira aqui. Tem um cara da zoeira. Mas é, ele não jogou nenhum Final Fantasy? Mas ele não paga de fã. Esse não paga de fã. É verdade. É, eu tenho que confessar minha vergonha. Eu nunca joguei um Final Fantasy na vida. E é da zoeira. Não, de jogar joguei, mas eu nunca zerei. É porque mas tem gente que não jogou porque não se interessa, assim. Mas você acha não, que é até me interessa. Você acha meio bosta? Acho cara. Mais ou menos, mas eu... Não, na verdade, eu zerei um Final Fantasy. Só que eu não considero o Final Fantasy, que é o Final Fantasy 10-2, né? É, aí, pô... É Jesus, meu Deus do céu! Peraí, caralho, não. Só tá piorando. Não tô entendendo nada agora. Volta aqui daí. Tinha 14 jogos pra jogar. É, vamos ver se a gente entendeu. Olha só, você podia ter zerado o Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 não. E 13. Você resolveu zerar o 10-2. Não, entenda meu drama. Não existe o 13 ainda, pelo menos. Nem o 12, provavelmente. Entenda meu drama. Não, eu, na época que eu joguei o 10-2, eu não tinha, eu nem cagava pra Final Fantasy. Só que belo dia, eu comprei uns jogos e veio de graça o Final Fantasy 10-2. Que é muito bom, então... Na época eu só jogava Metal Gear Solid Eleven. Ah, beleza, ah, vou jogar essa porra. Tô jogando, maneirinho, zerei. Mas nunca me interessei por outro Final Fantasy. Agora que eu tô tentando pegar os Final Fantasy que tem agora. Por exemplo, tô jogando o 4 Remake de DS, mas... Mas então, me explica, você me falou que começou a jogar, achou legal e depois largou de mão. Por que você largou de mão? Cara, porque eu acabo pegando outros jogos mais interessantes que Final Fantasy. Oh, meu Deus! Vixe, tá pior. É melhor ficar quieto, hein, mano? Peraí, cara, o da zoeira tá com uma camisa do Chelsea. Ele é foda, foda-se. Caralho. Não, por exemplo, eu tava jogando Final Fantasy 4, só que chega uma hora que Final Fantasy eu fico meio perdido. Que é um mapa grande e tudo mais. Ah, foda-se, vou jogar... Por exemplo, eu parei de jogar o... Então, joga o 13. Joga o 13 que vai ser mole pra você, moleque. Eu peguei o Final Fantasy... O 10 não tem mapa, o 10 não tem mapa. O 10 também não tem mapa, pode crer. Aí fui jogar, por exemplo, fui zerar o Castlevania, por exemplo, o Dark Souls. Aí eu gostei, achei maneiro pra caralho e gostei. Aí depois do Castlevania comecei o Zelda agora, que não vou parar até terminar o jogo. Entendi. Teve alguém que ainda não jogou Castlevania aqui? Tem. Cara, que vai sair do armário. Eita! Eu só joguei um Castlevania. E ele vai falar que foi do 64. Fala que foi do 64, moleque. Não. Foi esse último que lançou Lords of Shadow. Mas eu não me envergonho de não ter jogado os outros. Eu tô cagando. Então, o do Castlevania, eu tenho um pseudo pecado, que é, eu joguei vários Castlevania, mas eu nunca terminei, mas joguei bastante, o Symphony of the Night. Ah, mas isso é grande, né? Não, assim, eu conheço muita gente que nunca terminou o Symphony of the Night. Principalmente depois que o castelo fica de cabeça pra baixo, as pessoas falam, vai ser. É, esse pedaço aí. Eu também, é, o minha vida. O Symphony eu nunca joguei também. Nunca joguei inteiro. Na época do PlayStation, eu tava jogando muito Final Fantasy Tactics e muito Tactics Ogre. Pô, o que eu tô querendo fazer, eu tinha zerado o Symphony of the Night, aí depois eu descobri que a versão que vem naquele... É o Rondo of Blood. É o Rondo of Blood mesmo? Rondo of Blood é um outro jogo que veio no Dracula X Chronicles no PS3 e vem com o Symphony of the Night. A versão que vem com ele, do Symphony of the Night, que você abre o especial lá, é a versão melhorada. É isso. Aí eu falei, porra, eu tô querendo comprar o Dracula X pra poder só pra poder jogar essa versão melhorada, cara. Pô, o jogo é foda. Eu nunca joguei o Symphony of the Night porque eu era o cara do Nintendo C4. Aí, tá vendo? Aí tu jogou o Castlevania no Nintendo C4, aquele 3D. Não, isso não me interessou porque eu achei eu já vi jogando e achei uma merda. Entendi. Mas também tem o seguinte, Castlevania, o primeiro, dá pra você sentar aí no seu computador aí, botar o PSP em cima da mesa e jogar e se termina em 2 horas e meia, assim. Ah, tem aquela versão da Konami que saiu pra PC, o Castlevania 1 e o Contra 1. Achei mais tranquilo. É mais tranquilo. Não, não joga tranquilo não, joga ele de verdade, pô. Agora depois de velho, não é tão difícil assim não, era difícil quando tinha moleque, pô. Final Fantasy 7 na Steam que você tem o botão de cheat. É mesmo? Uhum. Ah, rolou essa parada, não rolou? De você... é mesmo? Teve isso. Tia, estavam falando aí na promoção. Alguém comprou essa merda agora? Porque, porra, não. Quem comprou na PSN não compra no PC só pra ter gráfico melhoradozinho, sendo que eles podiam fazer essa merda direito com o PS3. Que? Gráfico melhorado de Final Fantasy 7? É. Risos. Aquele Lego está menos pontudo. Ele está mais parecendo um Playmobil agora. Thank you. Mestre Splinter, depois de botarem o dedo grande na sua cara e falar você nunca tinha jogado Chrono Trigger e blá blá blá, eu quero saber, do fundo do seu coração, qual o jogo que você tem vergonha de nunca ter jogado? Vergonha de nunca ter jogado? Gostei muito do efeito sonoro que o Ilá fez. Por favor, faça mais, cara. Às vezes eu sinto falta na nossa edição, porque dá muito trabalho editar podcast, né? É verdade. Mas os efeitos sonoros, aí eu agora começo a fazer eles. É uma ideia genial. É muito genial. Que nem o senhor Eternidade ficar tocando música em vez de botar música. Isso, é, em vez de. Leitura de e-mail. Castro, começa a tocar violão. Aí fica tocando violão, leio e-mail, pronto, não dá mais nenhum pra editar. É ótimo. É perfeito. Genial. Mas então, Mestre Splinter, vamos lá. É, eu lembrei que eu tô matando a Leona aqui. Não. Tô pensando, eu juro que tô pensando, porque eu fiz uma enquete com meus amigos de podcast, ah, que contribui com várias séries de videogame que eu nunca tinha jogado. E, cara, vou falar. Uma série que eu me sinto chateado. E envergonhado de nunca ter encostado chateado. A mão é Metal Gear. Peraí. Mas vamos voltar lá pro episódio Eu Gosto de Jogos número 2, Ninja Gear Solid. Exato. Em que você contou a linda história de amor entre você e o seu porteiro, referente a Metal Gear. Como é que você nunca jogou Metal Gear? Eu nunca joguei. Na época que tinha Metal Gear, eu era fanático pelo jogo que a gente citou no começo do podcast, que é o Ocarina of Time. E existia uma rivalidade. Tava perto da virada do ano 2000, o pessoal falava qual vai ser o jogo do século. E o pessoal falava, vai ser considerado Metal Gear, vai ser considerado Ocarina. Aquele ano dos dois jogos, 98, teve esses dois e ainda teve Half-Life e Resident Evil 2. Foi o ano mágico, velho. Foi o ano mágico, da tua carreira. Só sei que a Rebeca vai cuspir na cara do Mestre Splinter. Como assim você não jogou Metal Gear? Pensei até que a Rebeca tem vários tipos, que eu também nunca joguei Resident Evil. E nem Castlevania antigo, tu jogou? Castlevania, não, antigo não, eu joguei o do DS só, pô. Olha lá. Ai, Rebeca, assim você te mata. Cara, tem uma explicação pra todos esses, cara. Eu nunca fui. Eu sempre fui Nintendo Boy. Aí, tá vendo? É o cara do 64. Ele era o cara do 64. Mas isso não é desculpa porque eu tinha 64 e joguei os jogos. Daí, não é desculpa. Mas olha só. Mas Splinter, olha só. Oi. Eu tenho aqui o. Você que tem um Wii e um PS3, eu tenho. Agora. O Metal Gear Solid Twin Snakes, que é o remake do Metal Gear Solid 1. E tem o Metal Gear Solid HD Collection, que tem o. Não, 3, o Peace posso Walker. Continuar? Posso continuar com a minha vergonha? Tem no meu armário aqui o HD Collection e o 4. Ah, é? Me empresta. Ah, então, eu have a problem. Amigo, nunca me empresta? Empresta o teu. Porque eu entrei numa vibe agora de comprar os jogos e não jogar. Cara, é da hora. Eu nasci desse meu clube. Clássico. Desde que eu nasci do clube da pirataria, eu tô nessa vibe. Ok. Justo. É uma merda isso. Justo. Agora, olha só, só quero te avisar que dentro do Metal Gear Solid HD Collection tem também o Metal Gear 1 e 2, os originais lá do MSX. Ou seja, não precisa comprar o Legacy. Exato. Não, eu quero comprar é o Metal Gear 1 do PS1, que eu tenho que comprar na PSN, né? É, te empresto, eu tenho aqui, eu acho. Eu tenho, não. Com certeza. Ah, cara, é $5 na PSN, pô. Não, eu vou comprar o Legacy, porque como eu esperei pra comprar o HD Collection, só que como eu esperei demais, então melhor ainda. É isso aí. Vai lá. Vem HD desse, não? Sim. Mas então, o Legacy é o remake do 1, não do Twin Snakes. É. Ficou meio bosta ainda. Mais ou menos. Eu não compro essa ideia de Twin Snake aí, não. Essa porra de Twin Snake. Não, o Twin Snakes é meio zoeira. E aí? Meio bosta. Aí, ó. Zoeira é tua bunda. Todo mundo zoeira. Porra, fala assim não que o cu dele é meu, porra. Que porra é? Eu só joguei o Metal Gear 1, cara. Não deu pra jogar os outros. Mas tudo bem, o Metal Gear vida. Bom, aí tá tranquilo. Tanto é que ele foi episódio número 2. Baixou isso. Tanto que vai ter remake, né? Porque brincadeira, hein? Não ouço. Pois eu ouvi um dia desse, cara. Não, mas a melhor coisa. Se o jogo tem remake, podcast pode ter remake também, pô. Opa! Boa, garoto. E masterizado. Pra falar de novo do Jaguatirica Revolver, né, cara? Jaguatirica Revolver. É, isso foi. É porque aquele episódio tá horrível, né? Tá. A partir do 3 que é bom, vai. Ouve o 3 em diante. The Trooper. Bravo. Como estão os seus esqueletos dentro desse armário aí? Rapaz, eu acho que o esqueleto grande aqui é Portal. Caralho, mano. Eu ia falar de Portal, mas somos três, meu irmão. Somos quatro, então. Somos quatro, porra. E o Gomes então, é... Eu achei que o esqueleto ia ser zoado, mas nem é tanto assim. Não, não. É zoado, tão louco. Vocês estão malucos. Tá todo mundo comendo. Peraí. Então eu vou fazer o reverse, o Reverso Clube da Vergonha. O Felipe sempre tem a vergonha de ter sido o único aqui que zerou Halo ODST. E esses Halo aí, pronto. Você zerou Halo e pegou ODST, é isso? É tipo isso, rapaz. Isso faz sentido. Não, eu zerei o Halo 3 e o ODST. Isso. Seria tipo uma expansão do Halo 3. É, e agora eu vou pegar a minha vergonha particular, essa vergonha dele. Quem baixou esse Halo ODST pra ele, fui eu. Nossa. Tem um álibi. Ou melhor, um cúmplice. Fui com o mesmo aparato militar que eu uso até hoje lá no trabalho. Ai, hoje, olha só, hoje é da sabe quando você vai no zoológico achando que você vai ter um passeio legal e tudo que você vê são macacos jogando cocô uns nos outros? É o que eu estou vendo agora. Enquanto você fala assim, eu nunca joguei Portal, eu zerei Halo, vamos comer cocô. Ah, falou o cara que não jogou Mega Man X2. É. Vai se fuder. Vai. Tá um rapaz pra caralho. Eu sou fã de Mega Man, eu sou o maior fã de Mega Man que tem. Nunca o meu cu tem um tatuado. Nunca falei isso. Meu cu tá tatuado. Ai, Deus, meu cu. Eu vou assistir na minha funda, cara. Tatuou o Mega Man. Caralho, eu achei que eu ia ter um podcast maneiro, só tô vendo macacos jogando cocô. E o melhor é que quando você olhou pras suas mãos, elas estão sujas de bosta e você se vira o espelho e falou, caralho, também sou um macaco. Só sai do podcast agora e vai jogar Portal 2. Tá certo, brother. Olha só, Crusher, você é o mal agradecido que o seu Portal 2 eu te dei de presente. Foi o melhor presente que eu já ganhei na minha vida. Ah, obrigado. Um dos melhores presentes que eu ganhei na vida também foi você que me deu. Foi, na verdade, foram dois até. Esse Indiana Jones. Minha amizade. E a sua amizade e outra que eu não posso falar aqui agora. Caralho, get a room, né, cara? O seu selinho. Vocês vão começar a chupar isso, nem que merda, cara. Topicinho. Vamos então, voltar aqui ao portal aí. É, então, vocês aí que ficaram muito revoltados. Ai, nossa, que revolta. Alguém me diz, explica aí então, porra. Fala aí, qual é a boa da parada? Ocro. A boa é que você entra pra um lugar e sai pro outro. Olha aí, ó. Fechou. Agora, velho. Agora que perdeu a onda, foda-se, nem joga. Não adianta jogar agora. Você precisa de onda pra jogar? Não. Agora é que, velho, é que nem o... Tu vai chegar agora numa festa dos amigos, todo mundo lá, terminou o Portal 2, tá esperando o Half-Life 3, discutindo Last of Us, e tu chega, meu Deus, cara, the cake's a lie, tu perdeu o time da piada, cara. Não, mas é que tá, não é time da piada, é você até extrema necessidade de simplesmente fazer parte de alguma coisa. Eu só quero jogar o jogo, eu não quero fazer parte da febre. Não, mas também tem, olha só, fazer parte da febre, querer fazer parte da febre mesmo depois do tempo é hoje assistir Lost. Mas é o que eu vou falar aqui, por exemplo, você jogar o jogo agora, não vai tirar que você tá tudo sujo de merda, entendeu? Vai ficar fedendo ainda. Por exemplo, eu vou sair daqui, vou pegar o emulador e vou gerar Mega Man X2. Vai adiantar alguma coisa? Não. Deixa pra falar. Vai ter que fazer um stream no final de semana. Mais ou menos. Entendeu? Não vai pedir, depois de dizer que não zerou. Mas eu vou. Ah, olha só, Ogro. Fedendo. Eu tava no Video Games Live uma vez, um desses vários aí. Tava com a minha namorada, uma amiga minha, na época, e chegou lá. Peraí. Era a sua amiga da época ou era a sua namorada da época? Eu ia fazer essa Ambas amigas da época. Era uma época. Só eu sabia que era namorada. Essas coisas não se misturam. Era amiga. Cara, aí, porra, chegou lá o Tommy Talarico, sentou no banquinho, puxou um violão. Eu falei, Zeca Pagodinho, né? Rapaz, ele começou a tocar música, todo mundo vibrando em volta. Eu, que porra é essa? Aí começou a música do Portal lá, cara. Que aí o nego, caralho, como assim você não jogou Portal? Em volta, pessoal, como assim você não jogou Portal? Claro, cantou a música, todo mundo some na hora. Cara, mas... olha só, a gente... Se entrar numa manada de zumbis e tu parar de falar... o tempo todo, entendeu? Eles vão olhar pra ti imediatamente e vão começar no seu cérebro. O zumbi pode não ter força. É uma boa comparação. Olha só, Vini, o grande lance do Portal é que ele tem uma jogabilidade muito diferente dos outros jogos e é um jogo de puzzle muito bem humorado com uma história muito foda. Então, é uma coisa que você não encontra tudo isso junto por aí. É um jogo único. É uma coisa, tipo, foda. Tem um dos melhores, se não o melhor vilão de todos os tempos. Melhores, vilão, no caso. Melhores. Melhores, cara. Melhores. Um dos melhores vilões. É um jogo que não interessou a gente, ué. E eu acrescento a isso, ainda que o Ninja Inimigo falou, é que como ele foi, um testezinho de conceito, veio no bundle que era do Lunchbox só pra brincadeira, assim. Ele é minimalista, velho. Ele tem extremamente o necessário pra fazer o jogo rodar e ser perfeito, cara. Ele foi até de graça uma época no Steam. Sim. Eu tenho Portal 2. Eu não tinha computador pra jogar nessa época. Opa. Não é pesado, não. Eu tenho Portal 2. Eu comprei Portal 2, mas eu não quis jogar. Caralho, eu não quis. Eu caralho, quis comprar eu só pra dizer que nunca ia jogar. Kika, Kika. Vou olhar todos os dias pro meu Steam, ver Portal 2 e dizer, eu não vou jogar você. Sou mais forte que você. Que nem os 13 passos da Conta. Mais um dia. Mais um. Eu tô querendo entender ainda o que o Goku falou. Eu comprei e não quis jogar. Não quis jogar no momento porque eu tenho muitos jogos à frente dele, pô. Entendi. Aí podia comprar depois, né? Não, mas eu comprei porque eu tava com. Tava barato, tava tipo R$4. Ah, era o jeito do Steam roubar o dinheiro de todo mundo. Faz sentido. Senhor Ogro, ele mesmo. Eu, cara, esse armário fede aí, hein? Velho, eu vou falar agora vergonha insuperável. Ultimate? Insuperável. Ultimate, vergonha foda. Nunca jogou Street Fighter 2? Não, também não. Rapidinho, alguém aqui nunca jogou Street Fighter 2? Eu. Não, é impossível. Não, impossível. Não dá, cara. Você não. Deve ter pego pelo menos num... Tinha até no Grêmio da faculdade. Jogava direto na grama do lado de casa. Vamos tentar estreitar um pouco. Alguém aqui nunca jogou Street Fighter 2 Turbo? Eu joguei todas as versões. Ou Champion Edition, ou Super. Acho que todo mundo jogou tudo que saiu do Super Nintendo, pelo menos, né? Tudo. Pô, eu joguei Street Fighter 2 Turbo pro computador, cara. Eu joguei 2 Turbo pra computador. Eu ganhei o CD-ROM de presente no Marte, de capa muito escrota. Mas então, tô sentindo que então é no nível, hein, Hugo? É por aí. Porque, cara, como eu já falei outras vezes, teve a galera aí que escolheu uma vergonha aí de ter o Nintendo 64, ser o otário da rua. No meu caso... Tinha um cheirinho de merda. Eu fui pro clube da SEGA porque todos os meus amigos tinham Mega Drive e eu queria emprestar cartucho com eles. E os jogos de Super Nintendo eu jogava em locadora. E alguns jogos que possam ser clássicos, mas que a galera não costumava jogar em locadora porque demorava muito pra jogar e tu tinha, sei lá, meia hora, uma hora pra jogar. Alguns desses eu não joguei. E eu vou te dizer agora... Não, esse eu joguei nos emuladores. Puta, já sei que tá vindo por aí. Eu tô com medo, moleque. Já tô sentindo. Nunca jogou Sonic People. Eu joguei apenas a primeira fase, ou talvez a segunda, de Super Mario World. Sai daqui. Não. Qual é o seu endereço que eu vou te pegar de porrada? Pô, podia ser pior. Podia nunca ter jogado Sonic, mas tudo bem. Cara. Pior do que se masturbar em frente ao espelho. Cara, ogro. Ogro. Oi. Postei aí no chat uma notícia importante. Falam que as construtoras derrubaram uma pirâmide de 4 mil anos no Peru. O que elas fizeram é mais perdoável do que você fez, cara. Olha aí. Eu tenho noção do tamanho da merda, eu tenho noção. Vou mandar. Não, mas aí você tem que responder a pergunta mais difícil agora. Por que você depois nunca correu atrás do prejuízo e jogou o Super Mario World no emulador? Por que agora você não tá jogando? Cara, porque... É que o Mario definiu... Super Mario e o Super Mario World definiram como a plataforma seria pelos próximos 50 anos, blá, blá, blá, yada, yada, yada, etc e tal. Mas tem tantas outras coisas aí pra jogar que, pô, vou parar hoje e vou jogar Super Mario World. Eu parei e fui jogar Yoshi Island, que eu acho mais legal que Super Mario World. Então deixa eu ver se eu tô entendendo. Hoje em dia, você diria sem problemas que Super Mario World é meio bosta. Ai, tô meio mais, ou menos. Cara, como o pessoal aí que perdeu o timing de jogar o portal, cara. Hoje em dia tem coisa melhor pra jogar. Eu entendo. Embora o portal seja perfeito, entendeu? Portal é perfeito. Embora o portal seja perfeito e eu não seja fanboy. Mas assim, tirando isso de lado. Tirando isso de lado. Porque, pô, eu prefiro jogar o próprio, algum Donkey Kong novo, até os mesmos Super Mario do Wii, entendeu? Pô, cara, você pode jogar o Super Mario World no emulador de Android quando tiver na condução, por exemplo. Mas no vidrinho não dá, velho. No vidrinho não dá, tem que ser no portal. Entra aí, já colei o link aí. www.snesbox.com. Joga isso quando tiver trabalho. Juro que eu achei que ele ia falar /SNES /game /super-mario-world /home. www.gamecult.com/cddc3c8c whatever. Ele esperou você falar. Cara, eu não sei nem o que falar sobre Super Mario World mais, cara. Super Mario World é o tipo de jogo. Olha só, Super Mario. É, mas é bizarro, porque eu acho que mais pessoas jogaram Street Fighter do que Super Mario World. Eu joguei. Mas Super Mario. Street Fighter 2 é um jogo que se você jogar 20 minutos, já deu pra dizer que você jogou, né? Agora, se você jogar 20 minutos de Super Mario World, não. É, foi mais ou menos isso que eu joguei, talvez uns 20 minutos. Pois é. Ao longo da vida inteira. Caraca, cara, tu não passou nem no primeiro castelo, que isso? Mas tu jogou Super Mario 3? Cara, eu não joguei nada de cara. Isso é um 64. Nossa. Não, peraí, você não jogou. Veja bem. 64 joguei. Talvez umas 5 horas. Ainda tem uma esperança. Não, mas peraí, o Super Mario 3, que é o melhor Super Mario de todos, não jogou? Não, não tive Nintendinho. Super Mario 2. Super Mario 2. Pô, Super Mario All-Star, cara. Tinha os 3, 4 jogos. Cara, eu não joguei nenhum World, não vou jogar All-Star. O kart, cara. Kart, eu joguei. Não, mas o kart é meio boss. A 4 é maneiro, não ia. Mas o senhor está defecando pela boca. Mas tá todo mundo aqui macacando, moleque. Tá foda hoje. Hoje tá. É isso, o inimigo tá falando merda pra caralho. Cara, também tem outra vergonha. Eu nunca joguei Quake na minha vida, mas eu não sei se... Não, mas Quake tudo bem. Sei lá, Quake é... É nicho. Quake é muito simples. Aceitável, cara. Era pesado pra jogar nos PCs. Quando era a época dele, era pesado jogar no PC. Quando passou a época dele, era uma merda o gráfico e ninguém conseguia jogar muito tempo, então... Exatamente. Não é que nem você falar, nunca joguei Counter-Strike. Aí é foda. Agora eu tenho uma pergunta fatal. Alguém aqui nunca jogou In-Eleven? Nossa! Peraí. Eu nunca joguei tá falando, vale. Mentira, eu joguei uma vez. Cara, eu já joguei, mas é meio bosta, né? Não. Isso, é cara, completamente vai. Bosta, é um super total. Que isso, cara, que isso? Porra, isso é o quê? Isso é fanboyzismo de FIFA ou é simplesmente ódio de jogos de futebol? Não, é simplesmente ódio não. Ódio de jogos de futebol desde que começou a tentar ficar muito realista. Eu acho que são as duas coisas. Ele odeia futebol e é fanboy de FIFA. Não eram tão reais assim. Meu irmão, só existiram dois jogos de futebol. É International Super Mega Man Soccer e FIFA 98. O resto é Mega resto. Man Soccer. Ronaldinho Soccer 97. Campeonato brasileiro. Ou então aquela porra de RPG. São variações de International Superstar Soccer. Aquele, sim, eu sei. Aquele RPG de futebol, o Super Campeões. Nossa. Era maneiro pra caramba. Pra quem entendia japonês. Aí L-Foot, quem nunca jogou L-Foot? Porra, nossa. Boa. Atire a primeira pedra. Exato. Ele não, ele acho que ter jogado, não, ter jogado. Se nunca jogou muito, é o cara que vai ser apedrejado. Posso falar minha vergonha? Posso? Vamos lá. Eu nunca joguei Half-Life. Nem sei por que tem todo esse hype em cima do 3 aí. Porra, Half-Life, quando eu joguei, era maneirinho e tal. Falei, pô, show. Jogo antes de ir pro colégio e tal, mas acho que nunca foi a minha praia, assim, não. Acho que eu também o hype. Existe por causa do 2, não do original. É. O 2 é tão bom assim? É que assim, eu nunca consegui terminar o primeiro Half-Life, porque eu também perdi a época. Porque pra mim Half-Life era aquele jogo que tu instalava no PC pra tu poder jogar CS. É. Exatamente. As pessoas só conheceram Half-Life mesmo por causa do CS. Mas eu instalei Half-Life pra jogar CS e depois de muito tempo jogando CS com bot, eu falei, porra, deixa eu ver como é que é essa porra aqui. Mas eu acho que isso foi uma coisa que nossa, no Brasil, né? Eu acho que fora, na Europa, nos Estados Unidos, acho que não é bem assim. Mas então, mas na moral é que eu tentei terminar o Half-Life original diversas vezes, nunca consegui porque tá muito nojento aqueles gráficos. E aí agora que tem o Black Mesa, eu já instalei aqui, eu quero pegar alguma tarde pra ver se consigo terminar e tirar essa caveira do meu armário, pelo menos. É muito difícil Half-Life 2, principalmente o 2, você falar, porque é um jogo que tem muita gente que ama, e é um jogo que, porra, é um jogo bom pra caralho, é um jogo que trouxe coisa pra cacete pro mercado de jogos. Agora, hoje em dia é um jogo que não... Desculpa, mas eu não consigo mais jogar. Tudo bem, não tem problema. As pessoas às vezes têm muito medo de falar que não gostam de uma coisa, porque todo mundo gosta. Não gosta, foda-se. Não, eu gosto Half-Life 2, mas eu gostei na época. Eu gostei na época. Envelheceu, né, por exemplo. É que às vezes depende até a questão de como tu vai jogar. É, bro. Pô, aquela ceninha do Metal Gear 4 lá que tu joga um pedaço do Metal Gear Solid original, É nojento o gráfico na TV LCD, cara. É nojento demais. Porra, a Alessandra Negrini há 10 anos era gostosa pra caralho. Hoje em dia, continua gostosa. Mas daqui a 10 anos, quem vai saber, brother? Vai ver ela fazer. provavelmente vai continuar gostosa. É, talvez, mas... né? Conseguiu até agora. Gostosa. Até porque é porque tu vai estar 10 anos mais velha, tua janela de tolerância sobe também, né? É verdade, eu vou estar com... Isso é verdade, você tem um bom ponto. Quase 40, é verdade, é verdade. É uma então, gostosa. A Demi Moore tem 50 anos. Tá, e aí? Ué, daí entendi seu ponto. Ok. É isso, 50 anos ela... e continua gostosa pra caralho. Não, sabe que ela tá feia pra caralho? Você procura as fotos dela, você vê fotos dela de 5 anos atrás. É, vê a Madonna. Madonna dos anos atrás era uma... A Madonna 10 anos atrás era uma mulher madura, gostosa pra caralho, hoje em dia ela derreteu. Pois é, eu vou te mostrar, eu vou te mostrar uma foto da Demi Moore agora. Cara, eu vi um filme dela recente. Eu não quero... É o meu ponto. Filme dela recente de 2007, que você viu. Tem filme até a Madonna gostosa. Não, cara, é de 2012. Porra, irmão, a Demi Moore está decrépita. É só isso. Horrível. Cara, você não pode julgar ela por essa foto. Tá decrépita. Ela tá decrépita e ela tá tipo com, sei lá, 30 quilos. É, vamos tirar as atenções da Demi Moore e voltar para a filha da Demi Moore. Aí sim, aí sim, aquela vadia que pegou o Ashton Kutcher. Peraí, não foi a Demi Moore que pegou o Ashton Kutcher? Acho que os dois, acho que as duas. Foi a Demi Moore. Foi a Demi Moore e depois a filha da Demi Moore. Caraca, meu amor em família. Primeiro a mãe, depois a filha. Ó, e a Liv Tyler fez faquinha de 21, cara. Sei, quem tem vergonha ainda? Eu tenho vergonha de nunca ter comido a Demi Moore, cara. Cara, certo. Eu tenho vergonha de cara, esse amigo do seu terminal. Agora tem mais vergonha, né? Eu ainda vou jogar todos os Zelda do Super Nintendo. Os Zelda. Os jogos Zelda. Zelda merda. E caralho, a gente tem que fazer aquela parada do... do Hero Religious Story, hein? É verdade. Aliás, uma outra pergunta aqui. Nós temos pessoas aqui que nunca jogaram vários jogos clássicos do Mario. Alguém aqui nunca jogou os jogos clássicos do Sonic? Cara, eu joguei o 1 e o 2. Tá, é o que importa. É o que importa. Tá, então, eu joguei 1, 2, 3, Hedgehog e Sonic 3D Blast. Eu zerei o 3D Blast. Nossa senhora, aí beleza. Chupa oposição. Eu tô tentando dizer que o Sonic é muito mais forte que o Mario. Vamos tentar manter aqui. Mas ele é. Aí, eu fechei a primeira fase do Sonic Spinball tem uma semana, cara. Eu pedi pra minha mãe, de um Natal aí, quando eu era criança, o Sonic. Acho que bobearam o Sonic 3 ou Sonic Knuckles, alguma coisa assim. Natal aí, em 96. É, eu falei, mãe, é porque, porra, eu vou virar pra minha mãe hoje, Vicente, mãe, eu quero um Sonic de Natal. Ué, eu acho um pedido justo, ué. Tu não ganhou um jogo de aniversário aí, porra? Ganhei do meu amigo Lápis, eu não pedi. Não, tu não pediu, tá? Eu não ia pedir, não. Lápis quer me dar de aniversário desse jogo. Não, olha só, você mandou um migué, tu falou, pô, tá baratinho aqui o jogo tal no Mercado Livre. Mandou um migué. Pra minha mãe, falei, mãe, eu quero Sonic, sei lá, Sonic 3. Do migué. De Natal. Aí minha mãe falou, tudo bem, eu não tô Sonic. Aí chegou, felizone em casa com o Sonic Spinball. Pra mim. Olha só. Eu joguei Sonic Spinball até meu olho sangrar. E ele. Meu olho sangrava de tristeza. Tipo. Lágrimas de sangue. Exato. Aí depois você foi jogar Sonic 2006. Exatamente. É verdade. E continuei chorando sangue. Cara, isso é uma tela. Sonic. É uma música de black metal isso. Eu choro sangue. Na verdade, geralmente seria eu gosto sangue, mas beleza. Eu gosto de sangue, diversão. Ninja, o Sonic por Ninja Inimigo trouxe tanta decepção quanto o felicidade. Olha só. Mas pra todo mundo foi assim. O amor é assim, cara. O amor te machuca e te deixa feliz, cara. Quem gosta muito de Sonic, Sonic já trouxe mais decepção do que felicidade, mas é foda. Isso é verdade. Mas eu ainda o amo. Acontece. Ah, meu Deus. Vamos terminar. Eu gosto de jogo. Que isso? Que bom, preta. Caralho. Já falei pra parar de tocar punheta na gravação, porra. Caralho, o nego é foda, maluco. Puta que pariu. Esse tipo de diversão não é pra esse momento. Porra. Nego é punheteiro pra caralho. Eu respeito nada. Eu gosto de jogos e algumas punhetas que se encaixam no perfil do momento. Pariu. O que nós aprendemos hoje, Lápis? O que o Ogro tem que jogar hoje, depois de terminar o programa? É, Metroid do Ogro? Já não lembro mais. Castlevania? Não lembro todo mundo. Ogro, então não importa, não vou jogar. Opa! Não importa. É que você tem que jogar Mega X2. Ah, tá. Jogar o Pedro Pitaco. O Vini vai jogar Portal, mas acho que o pecado dele é o mais leve da galera aqui. É, eu, o Crusher, é, o Ogro também tem que jogar o Ocarina of Time. Todos têm que jogar o Ocarina of Time. Então vamos. Todos jogam. Eu já tô jogando, então. Tá. Joguei 64. Vamos. Já tô tem algum remake? Tem algum remake que torne ele menos nojento do que ele ser o 64? O do 3DS. Eu não tenho 3DS. Não tem pra Wii? GameCube tem. Tem pra GameCube o Master Quest, que é levemente mais bem feito, só que ele é bem mais difícil. Ah, não importa. Isso é bom. Isso é bom. Não, mas o Master Quest também, o Quantum Zero 3DS também tem. Ai, ah, ele tem um 3DS. Não, tem da Vita. Nossa senhora. deixa eu chamar o pombo aqui, peraí. Chama o pombo. Então, Ogro, além de Zelda, você vai jogar Super Mario World, pelo menos, porra. Vamos jogar. Aí, Ogro. Caralho, eu tava falando com minha namorada nessa hora, então. Eu não peguei a vergonha do Ogro. Que merda, hein, Ogro? Não, vergonha master, vai dizer. Ogro. Porra, superou todo mundo, hein? Parabéns, cara, parabéns. Ogro, eu quero convidar ao streaming do Baixo Frente Soco para uma tarde de aventuras no mundo de Super Mario com Yoshi e amigos. Por favor? Acho ok, que... pra mim vai ser alguma coisa nova. Mas atual. A gente grava isso tudo, deixa no Twitch e você depois pega a gravação e faz no Game Journey. E aí, tal? Olha lá. Porque... Ah, perfeito, todos ganham. Todos ganham, todos, porra, comemora. E agora, dá licença que eu tenho que procurar isso aqui, ó, que eu vou mandar pra vocês. Que eu preciso disso agora, por algum motivo. É um preciso. Preciso de um companheiro. Caraca! Pois é, todos precisam agora. Todo mundo procurando aí, vai. Procura aí. Não, eu não posso porque eu não sou tão fã de Mega Man assim. Eu mereço. Caramba, esse é o do clássico. Esse é do clássico. Ah, do clássico. Então eu posso. Não posso. É, mas a lojinha da Capcom não manda pro Brasil, não? Ah, não importa. E Crusher? Não tem essa porra, não. Crusher, qual o seu dever de casa? Jogar Half-Life? Você acha que precisa jogar Half-Life? As pessoas acham que Half-Life? Joga o Black Mesa, que eu vou fazer isso bem. Black Mesa, então, Black Mesa. Vini, qual o seu dever de casa? Jogar Portal. Vai jogar Portal? Dois. Vai jogar? Yes, sir. Vai mesmo? Então tá positivo, daí eu vou cobrar, eu quero todo mundo cobrando, mande e-mail toda semana falando, Vini, por favor, olha o e-mail do Vini, é viniciusbrava@gmail.com. Só que bom, ele errou meu e-mail mesmo. Só acho que é esse, beleza. Goku, qual o jogo que você vai jogar? Tem que zerar Portal, Final Fantasy e Metroid. Mais ou menos os... Tá tarifado, hein? Tem que zerar, todos os Final Fantasy então, né, Goku? Até o Mystic Quest. Isso, você vai jogar todos os Final Fantasy até o... Principalmente o Mystic Quest. E antes de jogar qualquer outro jogo, né? Vai se fuder. Pronto, abraço. Desliga ele aí, Lápis. Não, vou jogar você. Tchau, abraço. Enviem seus e-mails pra eu gosto de jogos @baixofrentesoco.com, facebook.com/baixofrentesoco, twitter.com/baixofrentesoco, twitter.com/baixofrentesoco, radio.com.br/baixofrentesoco, felixdown.com.br, girlsofwar.com.br, quem mais falta? xvideos.com. Tchau, até! Aê! É isso aí, senhor da eternidade, Mesh, Splinter e Killerados não tem dever de casa. Aê! Não posso jogar. Tem que ir no puteiro. Ah, é verdade. Não pode. O programa acabou antes de eu perguntar qual é o seu dever de casa. Desculpa, vambora, tchau. Eu fui embora já. É isso aí. Não, que isso, cara, termina aí. Então, Max Splinter, qual é o seu dever de casa? Jogar um joguinho, mais ou menos, aí. Então tá bom. Mais ou menos. Acho que eu vou rejogar o Chrono of Time. Vai ser mais produtivo. Boa. High five. Tá bom, tá certo. Max Splinter, cala sua boca que vai jogar minha foguinha logo, porra. Porra. Rebeca, por favor, aparece aqui rapidinho só pra falar isso pra ele. Só isso. Oi, Rebeca, o que você pode falar pro nosso amigo Max Splinter, que nunca jogou e está procrastinando a ideia de jogar Metal Gear Solid? Não, eu só digo uma coisa. Ele falou, um dia eu vou aí visitar Brasília, não sei o quê. Essa Brasília? Não ouse vir aqui antes de você ter jogado Metal Gear. Não ouse pisar na capital antes de ter jogado Metal Gear. Então você vai me dizer que no Congresso todos os deputados, todos os 300 todos os deputados jogaram Metal Gear. Eu garanto. O Romário jogou. Eu não votaria em ninguém que não jogou. Vote Romário. Congresso de Brasília são os Patriots. Olha. Quem jogou Metal Gear vai entender a referência. Olha só, hein, Rebeca, muito bom. Você falou que eles são Lalilulelou? Exato. São Lalilulelou. Meu irmão, olha só. Dilma Bolada é só uma inteligência artificial muito mal feita. Exatamente. É isso aí, então, o senhor Eternidade, qual o seu dever de casa? Porra nenhuma, né? Já falei, cara. E no puteiro. Pô, nunca foi no puteiro? Nunca foi no puteiro. É só vergonha. vergonha. Caraca, hein? É a minha vergonha. Eu nunca tive do Beto Carreiro World. Eu nunca fui do Beto Carreiro World. Caralho, também. Baixo frente, Beto Carreiro. Essa é a minha única. Baixo frente. Baixo frente, Carreiro. Baixo frente, Carreiro. Tchum. Que me juntar ao Senhor da Eternidade, que também nunca fui. Eu também nunca fui. Eu também nunca fui. Foi minha abertura, cara. Eu nunca fui puteiro nem Beto Carreiro, brother. Eu tô muito bolado agora. Vamos. Então, tem que ir no puteiro Carreiro. Olha, eu trabalho com a Solarium. Só a gente ir lá, pô. Ah, tem um ouvinte nosso aí que eu não vou falar quem é agora, mas que é quase dono de um puteiro, hein? Pode ir. Porra, mas ele mora no Rio, dá pra esquematizar? Bora pro estado do Rio, no estado do Rio. Então, queirados, além de puteiro e Beto Carreiro, qual é o seu dever de casa? O dever de casa é parar de ser otário, terminar o Chrono Trigger e o Final Fantasy 4, que eu tô enrolando pra caralho. Meu PSP já tá sem espaço e eu tenho que zerar essa porra toda. Isso. É isso aí. Isso. Então, o próximo que eu vou terminar é o Final Fantasy 4, que eu já tô na metade, eu acho. Eu acho. O meu Dark Knight tá com level muito alto, devo estar chegando no final. Padrão, seu padrão, será que ele foi demitido, cara? É muito cedo pra ele ter em casa. Pois é, né? Pô, durei 10 horas ele já tá em casa. De repente ele foi despejado pela namorada também. Pode ser também, você pode. Tá, ele foi despejado. Tá no ônibus, cara, no celular aí, falando, cara? Não, pô. Tá em casa essa hora? É porque, cara, tá muito cedo pra você ter em casa, cara. Se foi liberado ali embora, cara. Tem algo errado, cara. Não, cara, eu vim gravar podcast, eu falei que tinha gravar podcast aí mais cedo. E os caras começaram antes de você chegar, hein, cara? Não, começa. Começa. Estamos começando mais legal, guys! Heavy Machine Gun! Alguém aqui pra começar ligou um PlayStation? Óbvio, cara. É óbvio quem foi. Então, eu nem fiz questão de esconder, cara. Ok. Porra, você não terminou Pokémon, sai daqui. Não, ainda não terminei Pokémon, cara. Eu tô com o Black 2 parado. Não, ah, Pokémon tá. Red Blue, você jogou? Eu parei nos Dwarves. Cara, para. Não, peraí, volta pro programa agora. Você zerou Red Blue, Pokémon Red ou Pokémon Blue? Você matou o Gary no final da Elite Four? Matou. É tipo, pegou o Charizard e comeu o Gary. Pô, cara, você sabe que você não pode fazer isso com o Gary. O Gary perdeu a família dele, né, cara? O avô dele não gosta dele, prefere o moleque lá que, tipo, mora com a mãe. Está desconversando. Eu só joguei Pokémon Yellow, conta. Conta. Então, é o Yellow, mas eu parei no Snorlax, depois que eu fiz a besteira de apertar o botão errado e usar Master Ball pra pegar o Snorlax. Ai, se eu desculpinha, porque do Gold Silver do amigo meu, eu peguei a Lugia lá com uma Pokébola normal, porra. Isso é desculpinha. Valeu, senhor fodão. Eu sou mesmo. É muito fodão. Olha só. Aí, eu tenho uma pergunta relevante. O quão útil é saber língua de surdo? Depende, você conhece um surdo? Você é surdo? Você quer fazer sexo com uma surda? Cara, ia ser irado. Então é muito, né? Então tá aí. Fazer uma matéria eletiva da faculdade. Exato. Mulher. Linguagem brasileira de sinais. Eu acho impressionado com a sagacidade do Mestre Splinter. Tecnicamente, não tá aumentando o teu leque de opções, é válido. Exatamente. Sim, se eu encontrar uma menina muda e surda gatinha, eu já posso chegar nela, foda. Já falei. Encontrar uma muda e surda. Já tô com um diferencial irado. Meu irmão, você não precisa nem te achar uma mulher surda. É só você fingir nem que falar é nada, moleque. Né, cara? Aí fazer os sinais assim, aí tem um amigo muito brother do celular tá falando. Ele tá falando que você é linda e que quer muito te pegar, bro. E é isso, moleque. Você tem algum amigo que passaria facilmente por um cara que fala linguagem de sinais? O Solid tem cara de falar Libras. Boa. Solid, cara, que ele é fechou. Fechou. Porra.